não demora a esquecer e a mudar o que tem. Não quer saber de nada nem de ninguém. Eu julguei e perdi tudo de uma vez. Já amei e vivi mais do que uma vez. Sabes demais sobre mim, queres tu? Tua viagem para onde vais? E tenho tempo na bagagem. Quando é que sais? Saio no encalço do meu destino e dos teus sinais. Tenho a sensação de querer mais. A mulher é fogo e não sabe o que faz. Tira-me o sono e não me deixa em paz. Não demora a esquecer e a mudar o que tem. Não quer saber de nada nem.